Trolitan 3858, poderia voar Frotti com referência? Ali. Vai dar. Recepção localizador avistado, ali, 6742. Chegou a transferência 2, 6742. Frotil, tá 3858. Estou tentando contato via telefone com esse agora. Sete quatro oito, chame torre 186. Torre 186, boa noite, vai, 3858, chame Recife 2545, alternando 2085, tente de contato diretamente com o mesmo. 254, 2085, obrigado. Checado. Porta lá, tem que checar, vai para 742. Obrigado, repórter táxi 4071. Achado travado, web, Mercedes 48. Mercedes 48, vento 090 graus, 09 nós, autorizado pouso, visto no zero. Visto pouso, visto no zero, web, Mercedes 48. Para a possibilidade. Só confirmando, seu 50 aí no Prat 3, não é isso? Pelo, minha nota. Tá autorizado, repórter táxi, seu 989. Repórter táxi, boa, 89. MS748 pousou de volta. O solo foi 52, chama solo 121 decimal 9, MS748. 219, boa, MS748. Salve Salvador, boa noite. 8, à direita, a 248. 6748, tem táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 6748. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 6748. Alfa Salvador, muito boa noite, o 73662, no box 08, 573, pronto, cópia Natal, 370. 7, aguarde cópia, 3662. Agora. 6748, está autorizado o ingresso via Juliette, seu portão de número 5, 6748 da Webjet. Autorizado via Juliette, portão 5, 6748. Táxi autorizado para o ponto de espera da ano zero, via Índia e Alfa. Quando pronto, torre 18, meia dúzia, boa noite, 4071. Autorizado para o ponto de espera da ano zero, ponto de espera da ano zero, ponto de no 889. 3 horas e 47, Campinas com alternativa 86 bota para o táxi. Tem táxi autorizado. Pat 3, Pat 1, via Índia e Alfa, ponto de espera, torre 18, meia dúzia, 1889. Pat 3, Pat 1, Índia e Alfa, ponto de espera, 186, 1889. Correto. Pode confirmar para o 6742, portão 5. Número 5, correto, é isso mesmo. Então 3662, está pronto para copiar? Pronto, cópia. Para Natal, nível de voo 370 autorizado na Upper Zulu 10. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. O transponder 5444, TAM 3662. Dois autorizado na sal, nível 370, via Perzulu 10. Decola da pista 10, curva esquerda, ponta e da ponta, transição Zipar. Controle Salvador 119.35, torre ao ponto 118, meia dúzia. Transponder 5444, cotejou TAM 3662. Fome pronto, puxa acionamento 3662. Informará, TAM 3662. Meu nome é 313, a senha de identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, 1012. Identificou 4 mil, da Bonf, com 1012. Cruzeiro 071, decolou 58, controle 119, decimal 35. 1935, boa. Noite azul 4071. 119, decimal 35, confirmando azul 4071. Opa, desculpa, noite. Controle Salvador, Azul 4071, boa noite. Azul 4071, contato radar, saída da Elsa, depara nível de voo 380, vigilância. 380, vigilância, Azul 4071. Salvador, usa 3662 no box 08, está pronto para o check acionamento. Autorizado, reporte para o táxi, está 3662. Reportará, está 3662. No 889, vento 100 graus, 109, autorizado a colar. Replástico, zero, voo no 889. Voo no 889, decola 02, controle 119, decimal, 35. Oi? No 889, decola 02, controle 119, decimal, 35. A 35. No 889, estado 360, vigilância radar. Desculpa, é 189 mesmo. 360, com 8. Porto Salvador, essa 3662, está pronto para o carro ao CES na Fortaleza, autonomia de 2 horas e 39 minutos, tem 1970 a bordo. Prossiga, por gentileza, via Pátio Índia Alfa, quando no ponto de espera, 118.6. O altímetro marca agora 1013. Correção, marca 1012. Tenha um bom voo e uma feliz Páscoa. Pátio Índia Alfa, até o ponto zero da 1-0, e 2 do agente, muito obrigado igualmente. Azul 4071, chama Centro Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, boa. Boa. Tsunami 313, livre descida para 2000 pés, autorizada a final 10. 2000, final 10, está autorizado, vai reportar que está utilizado em abril, 13. Está 3662, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 1 centena 089, ajuste no 0 no 2. A linha de decolar, pista 10, está 3662, 3662. Portugal 019, it's clock 8 dance, and the grid is sent to 4,000 feet. Altimeter set 1012, both arrival. Both arrival, coming 1012, and we are down at 4,000. Cono 889, chama Centro Recife, em 13325, alterna 251, voo no 889. 3325, voo no braço. Só Solo Salvador, M6747. Autorização de tráfego, informação X-Ray Portal 5. 6747, muito boa noite. Está autorizado para Guarulhos, 360 Nido. Decolada 10, saída Arbor, transição Elefa. Pode interceptar OP Zulu 21 no Trive, Papa Charlie Lima. Aciona 5460 no transponder, 11935 é a frequência do controle. T47 autorizado Guarulhos, 360. Decolada 10, a saída Arbor, transição Elefa para interceptar OP Zulu 21, 5460 transponder, 11935 o controle de saída, 6747. Planejamento correto, chama pro push no 05. Vai chamar, obrigado. Da 3662, decola aos 10, controle 119, decimal 35. 11935, boa. Boa. Salvador, boa noite, TRAN 3662. 3662, contato radar, sobe para 370, vigilância. 370, ciente, 3662. Autoriza proa de Jamo, ou mesmo Zipar? Localizador 6313. 313, complete final, chame turno no 86. 86.